A atual direção está a levar a cabo um dos projetos que certamente marcará o panorama desportivo da nossa região, a dinamização da BTT, Tábua Escola de Ciclismo Cardoso Gesto. A constituição deste projeto visa fundamentalmente uma aposta na formação desportiva e pessoal das crianças e jovens do nosso concelho. Pretende-se desta forma proporcionar momentos de divertimento, confraternização, reforçando o espírito de grupo, associado sempre à aprendizagem das técnicas de ciclismo, tendo sempre presentes os valores desportivos e cívicos. Temos 17 atletas, desde o escalão de pupilos, os mais pequeninos, até o escalão de cadetes. Também devemos realçar que neste momento temos mais de 10 crianças interessadas em fazer parte da nossa escola para a próxima época. Todos os atletas da escola de ciclismo são federados pela União Municipérica Portuguesa, Federação Portuguesa de Ciclismo. E a nossa associação integra o projeto de escolas desde o início do presente ano. Participamos em provas, enquanto a nível regional e nacional, promovidos pela Federação Portuguesa de Ciclismo e Associações Regionais de Ciclismo. E já participámos no nosso primeiro encontro de escolas realizado em Lousada no passado dia 30 de abril. As atividades desenvolvidas são vocacionadas para o ensino do BTT e ciclismo de estrada. Os treinos decorrem semanalmente junto ao pavilhão Montijo de Tábua, na ciclovia, nos caminhos do nosso concelho. Brevemente também poderemos utilizar os terrenos da Câmara Municipal anexo ao Estádio Municipal para a construção de uma pista XCO, que de certo será uma mais-valia para os nossos atletas, que aí poderão colocar em prática todas as técnicas e conhecimentos abordados durante os treinos.